Bom dia. Controle, bom dia, tá 3153, Dael, Leda. Bom dia, voa Dael, sobe 380, 3153. Direto Dael, 380, 950, pegado. Zulu 90, poderia confirmar a parte se deseja decolar? Gente, 35, qual parte do senhor se encontra? Gente, autorizado de descer, nível de voo 085, decolar a princípio da 35, sai no corredor. Axé. A respeito a mil pés, o controle 120 decima 8, o transponder 5112. Apenas correção, decolando 35, seu curva esquerda e toma proa direto e descer. Para estacionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. Checo do novembro, confia apenas na subida? Sente a cruz do novembro, vai decolar 35, vai curvar a sua esquerda, pro a direta, um no meu pés. Tá autorizado, táxi sai pela pista, reporte alinhado na cabeceira 35, pronto para a decolagem. O Echo 1 November. Tá, 3153, chame Recife, 251-3325, bom voo. Decola 35, curva à esquerda, proa direta, tá autorizado direto 085, ok? Vai precisar manter escrito 1 no meu pé, não, vai ser direto 085. Com o rolamento usado com a pista 35, vento de 360 graus com 02 nós. Sobre o Rio 5973. Parte 3 para pushback acionamento. Rio 5973, autorizado pushback acionamento, estamos vamos para táxi. Chamada para táxi, 5973. Patão Eco Zulu November decolado de 28, controle 1120 decimal 8. 108, graças a volta. Salvador de Patatã do Eco Zulu November. Tango Eco Zulu November, contato radar, sua para 085. Confirme a pro ideal para ir cedo presente? 317. Sente, voando direto de China, Eco Zulu November. Direto, November, grato. November, como possível, estimado de pouso. Zulu November, estima o pouso em Irecê, 1143. Copiado, 1143, o pouso, Eco Zulu November, confirme para o B? 04. Sente, copiado. Houston Antilles, good morning, Zulu 408 with India. Request that it's a clearance to receive Flight 370. Para o táxi Rio 5973, está com 4 a bordo. Alterna Salvador, 3 horas e 1 minuto. 973, autorizado o táxi via Arte, Índia, ponto de relação torre 1186. Às 2 de outubro, 08. Poderia confirmar a autonomia, por favor? 031, 03 horas e 1 minuto. De Rio 5973, ponto de relação torre 1186. Fácil, Índio, ponto de 78, obrigado. Azul 4208, West to Coffee. Informant. Azul 4208, to Ace, Recife, Flight Level 370, via Upper Whiskey 58. Runway 10, turning left after departure. Puka, departure, Aru, transition, control 120.8, squawk 5146. Roger, clear to receive Flight 370 via Flight Plan Route, via Upper Whiskey 58. Departure runway 10. Puka departure, Aracaju transition. Salvador approach control 120.8, squawk 5146, Azul 42. Azul 4208, read back, correct, report ready for startup. Tiro para Pavito, ele coordena. DP 5317, confident, clear, I'm on arrival. This is flight level 050. Ground Control American 980 to receive a clearance on request. The arrival, trip 5317. American 980, stand by for contact. Standing by. E 5973, bom dia. Autorizado a linha decolar pistão no zero. Vento variável com dois nós. A linha decola da 10, Rio 145 is to 140. Roger, 35316. Thank you. Controle Salvador, bom dia. Xanem 6225, ciente da Índia. Xanem 6225, com a identificação, chegada bom, se desça para 0620. Gente, favor, descendo para o 0620 na ponte, 625. Seu prossegue visual. Para sair visual, você tem que apresentar um CHZ na IS. Affirm, start position. Por gentileza, o solo não tem não tem como transformar o seu plano de instrumento para o visual. Se alguns colegas o fizeram de maneira errada. Quem tem autonomia para transformar, para cancelar o plano do senhor enquanto em voo, seria o APP em caso de saída ou a torre em caso de pouso. Mas em caso de um plano, eu tenho um plano instrumento para transformá-lo em visual, eu não tenho autonomia para tal. Enquanto em solo, para efetuar essa transição, o senhor deverá entrar em contato com a sala S de Salvador. Do plano Yankee, correção. Plano... sai o... só um minuto. Acusou November, confirme a torre. Aguarde só mais meio minuto para cópia. Gente, o Echo Zulu November, direto destino, apenas informa um tráfego agora na sua posição de 11 horas. Está 1 a 5 milhas em deslocamento sudeste. É o Echo 190, cruzando 130 em descida para o 050. 5973? 5973, não escuta. Voa direto com o meu Fox 018. Afirmativo, 5973, com o meu Fox 018. Salvador 35316, we're going to have to maintain the heading for a little bit more, around 30 miles. Roger, after deviation, fly dock position. Thank you, after deviation, dock position. 3316, descend 4000 feet, connect 1016. Down to 4000, 1016, yes. Oh, connect 1019, down. 1019. 0506 meia. 0506 meia 225 na bomba. Tem um quilo para Pavito, curva esquerda, acionamento de táxi, chame torre 1-1-2, decimal meia. American Line, 980, to copy. 980, go ahead. American Line, 980, clear to Recife, flight level 350 via Upper Reef 58. Runway 10, turn left, shaft, departure. Uka, departure, Kazoo, transition. Control 120, decimal 8, squawk 5160. Okay, up to flight level 350, Whiskey 58. It's the Uka departure, Akaju, transition 120.85160 on the squawk. Runway 10, departure, American. 980. Oxa, né? 6225 indicada? 6225 indicada 270. Gente, pode manter. Oxa, né? 6225 descendo agora para 4000 pés. enquanto o meu eliminado é redução de velocidade, 6235, obrigado. Vitor, voando a Aman, desça para o 050 na chegada, apenas identifique. Drag Duna 35316. Read 5316, descend 2000 feet, QNH 019, clear final report established, localizer. Down to 2000, report on final 5316. Bom dia, Gol 1922, acena identificação, autorizado chegada a Mari, desça até o 060. O Salvador é o total 991, informação Juliette. Total 9911, motorizado de Fortaleza, nível de voo 3110. 3110, curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após Cogbo Frutti, após passe, após conforme a rota do plano. O controle opera 120, decimal 8, responder 5151. Autorizado Fortaleza, nível 310, rota conforme o plano, decola da 10, com curva à esquerda. Momo, Cogbo, após Frutti, após Palafonte. 120, decimal 8, 5155, transponder, total 991. Total 9911, transponder 5151, sempre pronto para que tiver funcionamento. Chamará. Recife, 2545, alternado 126-85, bom voo. Establishing 35316. 35316, complete final, call tower 118.6. 18.6, good day. Salvador, good morning, 35316 on final, good inside. Five, three, one, six. Continue your approach, report runway in sight, wind is variable with 2 knots. Roger, and we do have the field in sight. Roger, I have you in sight, report down and lock and KNH 1019. I'll call you down and lock 1019, 35316. para 2000 com 1019, IBLS, reportagem estabilizada, 6225. Zero 4208, red for pushing start, scan 3. Azul 4208, clear the pushback and setup, report to you red for taxi. Clear for push start, we'll protect Zero 4208. 316, you're clear to land on runway 10, wind variable with 1 knot. KNH 10, 19. Clear to land 5316. O último que chamou a torre? Papá Romeu, Serra November, Vitor, desça para 3.000 pés, ajuste 1.019. Para 3.019, Serra November. Estão no 7, reporte para o ingresso e táxi pela pista, o Kilo Papa Victor.